casa do Senhor e ministrar a Ele o meu louvor e adorar de todo o coração ao Rei da criação, autor da minha fé. Eu amo estar na casa do Senhor e ministrar.